Eu estou na linha neste momento com o Dr. Walter Cândido Domingos, ele que é presidente da subseção de Foz do Iguaçu, aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio RTI. Primeiramente, vamos trazer uma notícia aqui de interesse, né, aos profissionais da área jurídica aqui na região. A Caixa de Assistência do Paraná deve inaugurar aí, talvez até nesse mês de agosto já, o Centro de Convivência dos Advogados aqui na cidade? Perfeito, Guilherme. Estaremos inaugurando, na verdade, no mês de setembro, em razão do clima aí, que não ajudou muito. Nós vamos ter que adiar um pouco a nossa inauguração do nosso Centro de Convivência aí, mas acredito que no máximo até dia 15 de setembro estará inaugurado o nosso Centro de Convivência da Ordem dos Advogados de Foz do Iguaçu. E no que consiste justamente esse espaço, Centro de Convivência, o que é que vai ter de estrutura disponível ali para os profissionais? Nós vamos ter uma área de 13.700 metros quadrados ali na região da Vila A, próximo ao Gramadão, né, na mesma rua do Gramadão. Vamos ter um salão de festa, um campo de futebol, uma quadra de vôlei de grama e mais um quiosque com churrasqueira e vestiário ali para toda a advocacia de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha. E é um espaço, portanto, aí para entretenimento, né, para lazer, enfim, era algo até que fazia falta ali na atuação da OAB aqui na nossa região? Com certeza, Guilherme. É uma reivindicação antiga dos advogados de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha, que nós estamos concluindo nessa gestão aqui, graças ao presidente Arthur Piancastelli, da Caixa de Assistência dos Advogados, bem como o doutor José Augusto de Noronha, presidente da OAB Paraná. É um projeto que nós já tínhamos há algum tempo e conseguimos executar nessa gestão e concluí-lo. E a quarta unidade, né, entrar em funcionamento aqui no estado do Paraná. Anteriormente aí já tínhamos aqui, conforme as informações, né, centros de convivência em Londrina, Cascavel e Maringá, e agora também, né, a partir de setembro, portanto, aqui em Foz do Iguaçu. Enfim, até um incentivo a mais para que as pessoas tenham essa oportunidade aí de socialização? Exatamente, ainda vai ter um espaço lá reservado para nossos eventos sociais e esportivos, onde toda a advocacia de Foz do Iguaçu poderão se confraternizar, criar laços de amizades e coleguismo, né? E até porque é um intuito dessa gestão, que é uma maior integração dos advogados e que os advogados possam ter alguns momentos de lazer em conjunto com seus colegas e amigos. E a OAB é uma das instituições mais atuantes aqui na região de Foz do Iguaçu, inclusive em questões, né, que envolvem toda a sociedade aqui do extremo oeste do Paraná. A gente acompanhou na semana passada aí o pessoal da CIF, né, fazendo uma reunião com representantes dos partidos políticos aqui na região. A OAB também emitiu uma postura aí a respeito dessa questão das candidaturas a deputado estadual e deputado federal aqui na região de Foz? Exatamente. Nós estávamos presentes nessa reunião, nós fomos convidados pelo presidente Faisal a participar dessa reunião. Nós estávamos em conjunto com a CIF, dando total apoio a esse evento. Nós entendemos que é de suma importância essa conscientização da sociedade iguaçuense em relação aos nossos representantes, tanto na Câmara, na Assembleia Legislativa Estadual, como na Câmara Federal também. Temos que a população de Foz ter a consciência que nós precisamos dos nossos representantes lá para reivindicar os pleitos da sociedade de Foz do Iguaçu, né? Pois é, realmente é algo fundamental, né? Nós não temos ainda a lista definitiva aí, a lista que os partidos aprovaram, né, com relação a quem realmente vai ser candidato, mas o fato é que uma quantidade muito grande de postulantes, isso acaba prejudicando aí as possibilidades de representação aqui da nossa região, né? Ah, com certeza, né? Isso acaba diluindo muito a chance de alguém de Foz do Iguaçu realmente, que representa a cidade, ser eleito deputado estadual ou federal. Então, acho de suma importância esse movimento. Nós, alguns anos atrás, já participamos, já fizemos esse movimento, encontramos sérias dificuldades aí com os partidos políticos. Eles têm as suas projeções, o seu trabalho, a sua busca, né, pelos cargos eletivos, mas nós entendemos que esse é o momento dos partidos políticos, bem como os candidatos, pensarem um pouco na nossa cidade e na nossa sociedade, já que um cargo eletivo ele está lá para prestar serviço à sociedade. Então, partindo desse princípio, acho de suma importância se os partidos pensarem nisso antes dessas lançarem as candidaturas, que nós entendemos que é de pouca relevância, de pouca probabilidade de êxito eletivo. Lembrando que as convenções, né, foram encerradas neste domingo, mas os partidos têm aí um prazo, né, até o dia 15, para que seja feito o registro efetivo das candidaturas. Dr. Walter Cândido Domingos, presidente da subseção de Foz do Iguaçu, aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, Guilherme. Um bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Estou sempre à disposição. Muito obrigado e um grande abraço a todos.